Esses e muitos outros sucessos agora. Suas apresentações ao vivo fizeram entrar em contato com Johnny Cash, que aconselhou Roy a mandar uma cópia de Ubi Dubi para Sam Phillips da Sun Records, gravadora de Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Em junho de 1956, estava gravado o seu primeiro grande sucesso, Ubi Dubi, vendendo 20 mil cópias. A princípio, pretendia ser apenas um compositor de rock, mas com o tempo, decidiu gravar suas próprias canções e impressionou o mundo com sua voz forte e frequentemente preferindo permanecer em tons agudos. Roy Orbison, Crying. 1960. Richard, Long Tall Sally. 1956. Me Em 66, Johnny Rivers grava seu maior sucesso de todos os tempos, Poor Side of Town, uma balada escrita por Rivers e que obteve o primeiro lugar nas paradas e que vendeu mais de 1 milhão de cópias. No final deste ano, Rivers monta sua própria editora, a Rivers Music, assinando com Jim Webb, entre outros. E enquanto estava em renegociação de seu contrato com a Imperial, lança a Liberty Imperial e Soul City Records, que serviu de base para o descobrimento de novos talentos, como por exemplo, The Fifth Dimension em 67. Johnny Rivers, Cupid. 1967. Waltzing. 1966. Sure. Come on and hold me tight.

caixinha de surpresa. Forget him if he doesn't love you. Forget him if he doesn't care. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which isn't there. Little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you'll wait and see. So don't you cry now, but I tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. Forget him if he doesn't love you. Forget him if he doesn't care. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which is unfair. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you'll wait and see. So don't you cry. Conhecidos por música como Easy e Brick House, entre várias, os Commodores foram um dos maiores nomes da lendária gravadora Motown. O grupo colocou várias músicas nos primeiros lugares da parada Billboard. São o resultado da dissidência de dois outros grupos, The Mystics e The Jays. A intenção inicial era tocar música por puro prazer, sem compromisso. Na verdade, eles nem tinham um nome para a banda. Sem ter ideia de que nome colocar, apelaram para o dicionário, onde escolheram aleatoriamente Commodores. Commodores, Easy. 1977. Why I'm easy. that Sunday morning. Yeah. While easy, I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Station, Nights on Broadway. Yeah. Para você que tem imaginação, sente-se confortavelmente em sua poltrona ou deite-se em seu sofá. Feche os olhos. Vamos transportá-lo para um show ao vivo. Imagine-se no meio de uma multidão em um grande estádio. O ano é 1975. No palco, John Lennon e Elton John. Aplauda, assobie, grite. O show vai começar. I saw her stand there. Thank Elton and the boys for having me on tonight. We tried to think of a number to finish off with so that I could get out of here and be sick. And we thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine called Paul. This is one I never sang. It's an old Beatle number and we just about know it. Tiffany, tudo deve bem. 1988. Could have been so right. Could have been. Howard Jones, Everlasting Love. Straight out the Glenn Frey, The One You Love, para você, com carinho. Saudades não têm idade, já dizia um velho ditado popular. Nosso programa é dirigido a pessoas de todas as idades, porque, por mais jovem que você seja, já viveu o suficiente para ter saudades. E quem não se emociona ao ouvir novamente aquela música que estava tocando naquele dia, aquela hora? Sempre vai existir um momento especial para ser relembrado com saudades. Cardigans, Love Fool. Tiziano Ferro, Serenere. 2004. Spazio, mai nessuno. senza te, senza te. Ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Tra il balcone e il citofono, ti dedico i miei guai. Silenzio, parlandogli addosso, e levigato la tua assenza solo con le mie braccia. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te, e più sarò con te. Estamos chegando ao final desta edição. Esperamos tê-lo agradado e aproveitamos para convidá-lo para o próximo De Volta para o Sucesso. Aguardamos você. Até lá! Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Você acompanhou De Volta para o Sucesso.